Delta 10, Gol 868. Salvador, Oceania 6224, está no 03, totalmente pronto, apenas aguardando o operador de sim. A senhora teria condições de entrar em contato com o mesmo, por isso mesmo, 6224? Ele entrará em contato, reporte totalmente pronto, 6224, assim que chegar o operador de finger. Reportará 6224. Boa noite, solo Salvador, Alfa TVS Romeu. Precisa. Boa noite, Paulo. Pedi uma combinação para fazer o push da posição 4 à posição 3 e 4 e 3, já coordenado com a infra-aero. O meu da posição 4 do 4 e 3 para a posição 3 do 4 e 3? Positivo. Está autorizado iniciar o Alfa Quebec Romeo do 4 e 3. Da posição 4 para 3 do primeiro pátio. A Quebec Romeu em Porto Eterno. Ok. Sete quase na escuta? Report to 023, Skokie Dan, descend to 5,000 feet, NH1015, fly heading to Havito 367. Down 5,000, United 015, crossing advance, and flying direct Sierra Victor 3, 7, 8, solo 47 à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 219, boa noite. Final, Ignacio, Xamier, 63, 62, 08, nós. Autorizado a linha de decolar, assunto 2774. 4, agora sim, totalmente pronto, no 03. Autorizado o pushback no 3, chama para o táxi. Livre pushback acionamento no 3, chama táxi, o Xamier 624. Lema 260, boa noite. Boa noite. Autorizado a final do procedimento em renave, reporta passando em aviso 366. Ok, 2500, trabalhamos na estabilizada. Gol 1970. Decolos 4-9, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 1208, boa noite. Doutor Salvador, boa noite, o azul 2774. Azul 2774, está sob contato radar Suma 160, após 2000 pés, vai direto coral. Suma 160, após 2000 pés, direto coral, azul 2774. Fala Salvador, Alfa, Quebec e Romeu. Chega Alfa, Quebec e Romeu. Solo, termo de push. 2-1-2, uso autorizado, pistão no zero, vento 1-0-0 graus com 0-9 nós. E repouso a Chanel 62-1-2. Alfa Quebec no meu, confirme, já finalizou o reboque? Alfa Quebec no meu, na escuta? Na escuta? Término de push, Alfa Quebec Romeu. Término de push ou término de do reboque até a posição 03? Término de reboque, posição 03. Gente, boa noite. Olá. Voo 868, mandei da Juliette, voz de Coringa. Gente, eu gosto da nossa Juliette, voo 868. Chanel 6224 para o táxi com 116 a bordo. Autonomia alternativa? Zero informação Alfa. Quero manter, pista no zero. Que legal no zero no 5, bom gol. Gente, de Alfa, até a ponte da pista 1-0, quando lá 1-1-8-9-5, Kinegal 1-0, 1-5, Xané 6224. Boa noite, 68, ingresso Juliette, portão 4. Juliette 4, boa noite, 68. Minha 2-1-2, solo 5-3, na direita, solo 1-2-1, decimal 9, boa noite. Direita 319, Chanel 6212, obrigado. Boa noite. Obrigado, sargento. Chegou 970, final e Renato. Boa noite, boa 970, continua a aproximação, aguardando pista livre. Reporte no CEA Vitor 372, com trem checado. 372. Chanel 6212, sou. Chanel 6212, segue via Taxi Alfa, Juliette para o portão 06, tentando ver a viatura que está livrando agora a Taxi Alfa. Ok, então, gente, Alfa, Juliette até a posição 6, vai precisar com a patrulha, com a viatura, Chanel 6212. Positivo, Alfa, Juliette, 06, portão. Alfa, Juliette, portão 06. Salvador. Boa noite, Oxenia 6224, ponte espera pista 10 pronto. Boa noite, Oxenia 6224, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Oxenia 6224. 1970, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus com 09 nós. Pouso, na 10, obrigado. 5974, decolo 55, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o Rio 5974. Rio 5974, boa noite, está sob contato radar, sua para nível de voo 340, após 2 mil pés, voe direto Leda, após Leda, Motivo. Após 2000, direto Leda, o Rio 5974, depois Mótimo. Direto 3 to 2500 feet, QNH 1014. A 224, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter pistão no zero, Oxenia 6224. Zero, solo 57, à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa noite. 219, a Foxtrot, boa noite. Salvador, boa noite, voo 1970, Lebrão, na 6 coisas. 1970, segue Alfa, GMS da Juliette. Alfa, GMS da Juliette, voo 1970. Pesa, deixa no 04. 4.014, para 3600. Decolagem pistão no 0, Oxenia 6224. Atenção. Dois, dois, quatro, decolei 59, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Controle 208, boa noite, Oxenia 6224. Controle Salvador, boa noite, Oxenia 6224, decolado no perfil da Conde. R6224, acione a identificação, desça para nível de coesão. Está sob contato radar, suba para nível de 190 na saída Conde. Confirme, por gentileza, estimado para a posição Conde, estimado para atingir nível de 190. Atinge 190 ao 0107, Conde ao 0113, Oceana 6224. Fogo ao nível 190. 224 ciente, suba para nível de voo 990, vando direto Conde. Dá presente, voa direto Conde, Oceana 6224. Zero 023, complete final our name, runway 10 and contact tower frequency 118.95. Nada. Da 3600, desça para 2500, PES. Ajuste no 0 no 4, está autorizado a final do procedimento RNAV. Reporta passando para a Vitor 366. 2500, PES com 1014. Autorizado a RNAV, reporta passando. O 366, 6600. O 4959, controle. Está passando por posição coral, serviço radar encerrado. Chame controle e Léo na frequência no 20.1. Boa. Canal 6224, somente para informação. Tráfego rumo ao posto, 73 milhas, mantendo o nível de voo no 60, afastando 72 da AV. Ciente, graças pela informação, a Canal 6224. Quatro, sube e mantém nível de voo 180, 2774. 180, 2774, obrigado. Azul 4107, voe direto para a Vitor 366, descendo para 2500 pés, ajuste no 014. Direto aqui, ajuste 366, 2514, Azul 4107. Rio 5974, chame Centro Recife, 12835, alternando 2590. 2235, 2590, Rio 5974, boa noite. Está passando Serra Vitor 366, o TAN 3600. 3600, completa o final do procedimento RNAV, chama Turre 98, 95. Muito obrigado, senhorita. Uma boa noite, bom trabalho. Muito igualmente, bom pouso. 2-7-3. Noite, o TAM 3600 estabilizado, RNAVE 1-0. Vitor 3600, número 2 na aproximação, reporte serra Vitor 372, com trem checado, altímetro 1-0 no 4. Mi 14, reportará o serra Vitor 372, o TAM 3600. Pés por minuto, ainda variando um pouquinho, channel 6224. Informa, vai atingir o nível 190 ao 0108, 6224. Tem excelente para informação, aquele tráfego informado anteriormente, só no rumo oposto agora, 40 milhas à frente. Mas pela razão que eu já estou esperando ele mais um minuto. Afirma o channel 6224. Salvador, boa noite, azul 2713. Azul 2713. Acione identificação, vou direto Monte para a chegada a Monte, após o nosso programa, que é a Vitor 367, reposta no ideal de descida. Somente para informação, tráfego, posição de 11 horas, 36 milhas, no rumo nordeste, passando o nível de voo 140 para 190, um Airbus 318 da Oceanet. Ciente, azul 2713, grande ponto no 160, chama descida, sente o tráfego. Distância 3600, altímetro 10, 14, o vento 08, 0 graus, com 10 nós, com 10 nós, tem pouso autorizado, pista 10. Livre pouso na 10 com 1014, distância 3600. Azul 2774, boa noite. Boa noite. E o 5974, controle? ...098, acione identificação, desça para nível de voo 050, via chegada a mare, após a posição ITAP, programa Serra Vitor 366. Azul 2713, a presente está autorizada para o Serra Vitor 367, reporta na ideal de descida. 367, uma descida, 713. Zero, solo 09, à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, boa noite. Foxtrot, solo 219, boa, bom trabalho. Solo Salvador, boa noite, o TAN 3600, livrou. 3600, segue Alfa Chevrolet da Juliette. A Alfa da Juliette eu chamo. 3600. Contra 3, entre Juliette Gate 1-1. Enter Juliette Gate 1-1, up 0-2-3. Obrigado. Aproximando da Juliette da 3600. Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, boa noite. Serviço Nordeste do VR de Salvador. Serviço radar está encerrado. Solicite a descida agora diretamente a Aracaju, na frequência no 20, decimal 13. 1203 para Aracaju, uma boa noite. Essa não é 62, é só. Noite. Patrona 07, só autorizada a final do procedimento RNAV, reposto procedimento. Autorizada a RNAV, reposto procedimento. Patrona 07. Patrona 07 azul, confirma sindicada. 120. 20. 10098, reduz a velocidade para 2309. Segue o tráfego da azul 9 milhas a 7. Ok, reduz, já está bem. A descida azul 2703. 2703 azul, desça para nível de voo 060. 060, 2703. No 098, após o SAP, programa encerra de 368, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. SAP 368, vamos para 98. Descida para 4 mil, o voo no 098. Ok, 4 mil está autorizado, 098. Sam 3152, acione identificação, desça para nível de voo 050, apresente voo direto para a Revita 366. O azul 4107, final visual quando zero. Do 4107 completa o final do procedimento R9, chama a turma no 895. 1895, obrigado e boa noite. Boa noite. Voo no 098, desce para 2500 pés, ajuste no 014, utilizado a final R9, reporte passando para a Vitor 366. Ok, chama no 366, 098. Do 2713, desce para 4000 pés, ajuste no 014. 4014, 2713. 09. Livre pouso não no 0, azul 4107. noite, Gol. Boa noite, 68, cliente Bravo. Autorização para Aracaju. Boa noite, 68, Aracaju, aguarde os 2-4. Registro 366, completa o final do procedimento terminal, chama a turma no meio. Ok, 215, 0984. 895. 895, é. Sou 2713, desça para 2500 PES, ajuste o 0 no 4, autorizado a final do procedimento RNAV, reporta passando para a VIP 366. 2514, autorizado a RNAV, chama no 366, 2713. Sou Salvador, boa noite, Gol Nuno 34, sente informação Bravo. Gol Nuno 34, número 24, aguarde. Zona 52, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 4. Azul 4107, no solo de 22, libera a direita, no 219, solo. Libera direita, 219, 4107, boa noite. Tá, na escuta, contra baixo pra baixo. No 098, que é legal no 094, vento 090 graus, com 099, tem livre pouso, pistão no 0. Ok, tá autorizado na 10, 090. 07, consegue Alfa, chame esse da Juliette. No 68, copia? Salvador Aracaju, nível de voo autorizado 230, de roda pista no 0, primeira curva à esquerda na saída Puca, Jamo, após Jamo Aracaju. 1208 controle, 5004 para as pontas. É autorizado Aracaju, nível 230, decolando 10, curva à esquerda, Puca, Jamo Aracaju. 1208-5004, voo 1868. Melo, chame para pushback, assinamento. Agora. 1-3-4, copia? 4-4, 1-3-4. Salvador Maceió, 350, nível autorizado, vento 1-7, conforme. Decola 1-0, primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. 1-2-0-8, controle, 5-5-7-0, não transponder. Sai como número 4 na aproximação, mantém inicialmente a Prodimária. Positivo. Salvador, boa noite, o Azul 2534, cruzo 220 para 150, informação Bravo. Azul 2534, acena identificação, desce para 4000 pés, vendo a produção Vitor 366, confirme se tem condições de manter a presente velocidade até 30 milhas de MS Salvador. Positivo, tem condições, voo 366, desce 40, o Azul 2534. Sam 366, azul 2713, visual. Azul 2713, completa sinal da RNAVE, torre no 895. 895, obrigado, boa. Alô, 098 no solo, as 25, direita no 219 solo. 219, boa. No final do procedimento da RNAV, a porta passando para a Zipo 366. Autorizado, porta passando para a Zipo 366. 3. 2713, continue a aproximação, aguarde vista livre. Escuta, 2713. Alfa, segundo, 0913, que é negado no 0-4, vento 090 graus, 8-9, autorizado pouso no zero. Livre pouso, 9-0, 2713. Descida, passarela 2224. Passarela 2224, da presente voe direto Itata, descendo para uma centena inicialmente. Voe Itata, desce inicialmente uma centena, 2224. R-074, sendo identificação, dessa via chegada a mar para nível de voo 060. Chegada a mar, 060, 074. R-034, desça para 2500 pés, ajuste no 0-4, está autorizado a final do procedimento R-9, reporta passando 366. Para 2500, no 0-4, reporta passando 366. 034 para posicionamento. Posição é a 9. Está autorizado a subir para o taco. Para chamar taco, o nome é 34. 17 no 3, no solo aos 31, libera a direita. Taxi via Alfa, Kilo para o parte 3, posição 3 Romeu. Manda da minha escuta. Direita, Alfa, Kilo 3 Romeu, na sua 27 no 3, boa. Autorização Campina Grande, no 390, formação Bravo. O Nuno 70 da Campina Grande, aguarde bota. Guarda. 50. 10050, na prova 2018, na prova 2018, na Solicitar 2366-3152. 3152, completa sinal da RNAV, torre 1895. 1895, boa noite, tá 3152. Boa noite. Solo, boa noite, 68, para puxar aqui esse momento. Botão 4, inicia de imediato? Firmo. Autorizado, chama pro táxi. Chamando pro táxi, o 1868. 3152, que negamos 0-4, autorizado por 1-0, vento 090 graus, 1-09. Desde o posto, 1-0, quando 0-4, está 3-1-5-2. No 70 copia? No 70 copia. Salvador Campina Grande, 370 autorizado. Veio peso Lula 0, após conforme, decolado a pistão no 0. Primeira curva esquerda na saída Puca, transição de par. 1208 controle, 5006 no transporte. Cuidado Campina Grande, nível 370. Via peso Lula 0. Posso conforme rota plano, Salvador 1-0, curva esquerda, Puca de Paz, 208 controle, 006 no transponder, gol no 1-7-0. Renato chega para pushback, acionamento. Gostaríamos o 1-7-0. Pedro 2224, desça para 2500 pés, ajuste no 014, autorizada final do procedimento da RNAV, reporta passando serviço 366. Gol número 34 para o táxi. 126 a bordo, Aracaju, 2 horas mais 5 minutos. Virar a nave da companhia, já sinalizando o pushback no portão 04, via parte principal em Alfa, no ponto de esperada 1-0, torre 1-1-8-9-5. Senegal no 0-4, bom voo. No 0-4 no ajuste, via pátio de Alfa, primeiro lado da companhia. Gol número 34, quando no ponto de espera 2-8-9-5. Já tô aí. 014, autorizado aí na operadora 224. Solo gol 1868 para o táxi. 139 a bordo, 2 horas e 50, alterna restrita. Confirmando no 39? No 39. Rectax vim de Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5. QNH 1-0-1-4. R14 vim de Alfa, de 2-9-5. 1-8-6-8, boa noite. noite, Gol 968, pode descer no zero. Pode Gol 868, agiliza as manobras para decolar. Já de um minuto. 366, azul 2534. 2534, complete nosso procedimento final, chame torre 198, decimal 95. 1895, azul 2534. Consolador, boa noite, azul 2534, 3 milhas para o Serra Vitor 372. Azul 2534, reforça a Vitor 372 com trem checado, altímetro no 0 no 4. Rota 372, 2534. Ou no 868, pronto, está adequado. Tem decola sem parada? Tá firme. Pesado, Aniar, decolar. Estão no 0 sem parada, o vento 090 graus, uma dúzia a nós. Gol no 868. Livre decolagem 1 a 0, gol no 868. Passando 372, baixar a travada azul 2534. Gente, aguarde pista livre, azul 2534. Aguardando. Chegou o número 34.0, vamos zero. Chegou o número 34, mantém a posição. Mantém. Uno, 1895, passaria 2234. Pisado, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, azul 2534. 1868, decolos 39, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. Boa noite, obrigado. Torre Salvador, passaria 2224. Boa noite, passaria 2224, força revisor 372, com trem checado, número 2 na aproximação, aguardando pista livre, altímetro no zero, no 4. A porta é ele. 372, 24. É foi Delta Guard, tem aeronave pousando, que vai seguir para a parte traseira do pátio. Mantenha a posição e aguarde. Como é que foi Delta? Mais um 6 Delta na, mantendo a posição e aguardando. Controle, boa noite, Gol 1868. Gol 1868, contatada na decolagem, suba via sai da Boca para o Gol 230. Boca, Sérgio, 230, Gol 1868. Solos 41, na direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Lima 229, 2534. BR-6258, acione identificação, voo Serra Vitor 366, descida para 4.000 pés, o ajuste no 014. Use a nós, tem pouso autorizado, pista no 0. Autorizado, pouso no 0, passarela 2224. Passando a 366, estabilizado, 6074. 6074, completa final do Reinaldo, chame a torre, 198, decimal 95. 395, bom dia. Bom dia. 6094, faz final, 6074, passou 366, voo ao 1 no 0. Voo 1134, agirei as manobras para decolagem. Afirmo. Aí ali manter, pistão no 0, voo 1134. Ali manter no 0, voo 1134. Boa noite, Xana MS-074, reporte Serra Vitor 372, aguardando pista livre, altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, reportará aguardando. 2224, solos 43, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Quatro, no solo 44, à direita, solo Salvador, 121, no decimal 9, boa noite. Direita 219, boa. Uno 134, vento 080 graus com 09 nós, autorizado decolar, pista no 0. Decolar, 0, 1, 3, 4.